ficou todo mato. Verde, tem que ter verde, como espinafre e o chuchu. Mato, tem que ter mato, pois é lá que mora o tatu. Verde, tem que ter verde, como espinafre e o chuchu. Mato, tem que ter mato, pois é lá que mora o tatu. O homem mora na cidade que é bem grande, tão grande que o tatu não tem onde morar. Pra ter cidade tem que se cortar o mato, e a vida do tatu como é que vai ficar? Ha, ha, ha. Verde, tem que ter verde, como espinafre e um chuchu. Mato, tem que ter mato, pois é lá que mora o tatu. Tem muita gente que não liga pros bichinhos, que sem o verde não vou ter com quem ficar. A gente só pensou na gente, foi um erro, que agora vem dos bichos que vem reclamar. Sem verde, nem ele pode respirar. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Verde, tem que ter verde, como espinafre e um chuchu. Mato, tem que ter mato, pois é lá que mora o tatu. Verde, tem que ter verde, como espinafre e um chuchu. Mato, tem que ter mato, pois é lá que mora o tatu. Tem que ter verde, como espinafre e um chuchu. Mato, tem que ter mato.